dentro de mim. Isso já era de se esperar. Um grande amor não se trata assim. Eu já cansada de te perdoar. Dei um tiro em você, dentro de mim. Perpétua sentença de me aprisionar na cela do seu coração. Inventou o amor, vai me processar, condenando-me a viver na solidão. Perpétua sentença de me aprisionar na cela do seu coração. Então liberdade aos corações apaixonados. Sou e Léo. Dei um tiro em você, dentro de mim. Isso já era de se esperar. Um grande amor não se trata assim. Eu já cansada de te perdoar. Condenando-me a viver na solidão. Perpétua sentença de me aprisionar na cela do seu coração. Inventou o amor, vai me processar. Condenando-me a viver na solidão. Perpétua sentença de me aprisionar na cela do seu coração.